quanto mais. Colômbia pra nós melhor. As donas vira pra nunca mais ficar só. Tá com as amigas pra esquecer o que passou. Amar ou não amar, pra elas tanto faz. Vivete quer, quer fazer dinheiro. Entre o amor, as gramas vem primeiro. Não deu valor pras donas desse jeito. Amar ou não amar, pra elas tanto faz. Fim de semana chegou, ela tá virada e ligou. Quer ir lá pro bazé, liga as amigas e já é. Hoje tem social no barraco do Natan. Liga lá o Daniel pra trazer logo o pan. O André tá chegando com um uísque 12 anos. Toma logo a gel que o clima tá esquentando. Se união faz açúcar, comédia que cheira sal. Tem escama no prato, tá todo mundo no quarto. Corta pra 18 que aqui banda é mato. Liga lá o Percival pra trazer o nevadinho, tem narguilê pra constar e atribular o baianinho. Hoje a noite é nossa, não tem hora pra acabar. Passou da zero da night, hoje ela quer chapar. Coração acelerado, hoje ninguém vai dormir. Tranca logo o portão, que ninguém vai sair. Ela me pede um isqueiro e oferece um cigarro. Depois levanta o vestido e nego fica alombrado. Bebe na boca do litro, tá nem aí pra nada. Dê logo choque nos caras, eu sei o que ela quer. Charlata todo mundo pra conseguir o que quer. E quanto mais, Colômbia pra nós melhor. As donas vira pra nunca mais ficar só. Tá com as amigas pra esquecer o que passou. Amar ou não amar, pra elas tanto faz. Se vai te quer, quer fazer dinheiro. Entre o amor, as gramas vem primeiro. Não deu valor pras donas. Amar ou não amar, pra elas tanto faz. No que ela diz, não acredite parceiro. É prejuízo, é enterro, é caixão e sete velas. É só mais uma peida que mora aqui na favela. Toda bonita e cheirosa, cheiro de sangue, de pólvora. De sainha curtinha, gosta de provocar. Ela chega de mansinho, só pra te charlatar. Pediu pra dar um bico e já levou minha gel. Ela gosta da massa, do beck e do terel. Ela me conheceu hoje e já me chama de amor. Na favela é sucesso, os moleque já custou. Tava naquele frevo que os polícia embaçou. Tá namorando um pivete que nela dá mó valor. O pivete é função, se precisar tá na mão. Dá de tudo pra ela, faz tudo que ela quer. Sobe e desce o morro pra conseguir um qualquer. Desfila de ciclone e de Mizuno no pé. Ela charlata ele e ganha só no migué. Postou lá no Face que ama ele, haha. Cê tá ligado que o crime é cadê o caixão. A casa cai ladrão, tua dona vai pros frevão. Diz que tá solteira e que aproveitar. Diz que vai lá pra Colômbia e que é fã do Escobar. Na chola muda ela cola, quer fumar e cheirar. Ela curte um funk, gosta de rap também. Pede um funk do Cata, quer curtir mais além. O som quer aumentar pra chamar atenção. Faz cara de safada e desce até o chão. Fica doidona, chapada e vai carregada pra casa. E quanto mais, Colômbia pra nós melhor. As donas vira pra nunca mais ficar só. Tá com as amigas pra esquecer o que passou. Amar ou não amar, pra elas tanto faz. Se vai te quer, quer fazer dinheiro. Entre o amor, as gramas vem primeiro. Não deu valor pras donas desse jeito. Amar ou não amar, pra elas tanto faz.